calibre o pouso na 10, gol 1922. Controle Salvador, bom dia, tá 3304, não tem informação pela. Quanto no vento para o gol no 922? 120 com 10. Controle Salvador, bom dia, 3304. 3304 Salvador, acione identificação, ajuste 10 no 5 e desça para 8000, a chegada é bom. Muito bem, chegada bom. 10 no 5, 3304, cadê o controle? Ciente. 3663, desça para 4000. 4000, 3663. 3P5217, localized course, reduced, check landing gear, can detect the tower, 1186. 3P5217. Contact tower now, 1186, come on. Sou borda, sou na militar, sou 1-1-8-6-2-3-2. Como adotar a ordem do mané 3P5-1-7? Abitur-1-7, you are on Abitur, altimeter 1-0-1-5. Continue, stand by on evacuated. Stand by. Júlia, acione, report taxi. De correção, reporte com espera. Oceano 312, desça para 5000. 5000, 6310. 3304, desça para 6000, 250 mais velocidade. 6000, reduzindo 250 mais, está 3304. Dois, dois, a zona 7, direito, 219. Sobrão 219. Posições até 2000 pés. Mas se eu prossegue então até 2000 agora, considerando os 4000. Oceano 312, sem restrições, até 3000 pés. Sem restrições, 3000 pés, 6312. Estou com 06. Alfa, 06. Mike, Eco Delta. P5217, clear to land, I don't know, 10, 1000 degrees, 10. Clear to land, 35217. Para pouso, tá? 3304. 4209, 3304. Oceano 312, velocidade 2109. 2109, 3109. Três, livre, aproximação, ILS. Vence, livre, ILS, foi reportagem estabilizada, 3663. Portão 09. Tração, esquerda, proa 090, limite localizador. Esquerda 10, 20 lotes, 6390. Desça para 2000 pés. 2000 metros. Five two one seven on the ground at 20, right ground 120, 121 best mile. 121 best mile. Localizador. 80 para o lote mesmo. 5217. 5217, Alfa Juliette. Cujo de Alfa remoto antes do ataque 3 Juliette. Serviço remoto 13. Alfa Juliette, remoto 13. Vai retornar ao localizador da 3304. Senhor M2-1, autorizado Galeão, 360, via Flor November 87, seguro o Oper 16. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Pidez. Controle 119.8, transponder 5456. Autorizado Galeão, nível 360, via Flor November 8, saída, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na frente da EL, transição Leda, transição Pidez. Transição transferida 119.8, acena 5456, 6219. 1186. 186, obrigado, até a decolagem. Até. Mantém a posição, 5217, parece que já puxou no setor do pátio, mantém a posição. Pouquinho, 5217, já mantém a posição. Afirmativo, o tráfego já puxou no setor, no setor vai ingressar, fica da tráfego. Vai lá, nós da Juliette. Solo azul 4208 para o táxi, TLB 80, alternando Maceió, 3 horas e 30 de autonomia. 4208 azul, táxi autorizado via parte IG e Alfa. Ponto de espera da 1-0, torre, 1-1-8-6-2, altímetro 1-0, no 5. Apresado T, táxi, Pátio Índia Alfa, quando pronto, 18612, 0 no 5 no ajuste, 4208. Aproa 130 para interceptar o localizador. Hoje, aproa 130 intercepta o localizador, 3304. 217, observa o Embraer azul, deixando agora via Pátio. Após o tráfego, ingressa Juliette, com o remoto no 3. Oceano 312, localizador em aproximação, redução em cheque pré-pouso, torre 118, 612, Oceano 312. 86, obrigado, boa. Boa. Na 63, quando dois. Meia três, um, dois. Continue, ajuste 1015, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, na 63, um, dois. No curso do localizador em aproximação para pouso, efetue a redução, chegue o trem, chame a torre 1186, 3304. 86, obrigado, reduzindo para 3304, daqui a pouco. Até. Afirmativo. Salvador, bom dia, o TAN 3304 está na final da 10, agora 5 milhas para o Índia Serra. 3-04, continua com a pista livre. 3663, 26, direita 219. 219, boa. Azul 4208, ponto de espera, pista 10. O azul ciente, mantenha a espera. Mantenha azul. Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette 02. Três, um, dois, todo autorizado, vento, uma centena com 10.015. Repouso, pista 90, 63, 92. Bom dia, passaremos 2223, autorização para a história da conquista. Negativo. Conquista autorizada 260, decola da pista 10 direita, sai da gole, reval, controle 119,8, aciona 5457. Roda 10, curva direita, na saída Gorge, Vival, após 10, 19, 14, 24, 57, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Então tá posicionado as 223. Então agora você pega essa nota. Fresno 2228, direita 219. Fresno 9, direita, mesmo, Fresno 2. Tem mais 317. Após o 4208, após o tráfego na longa final, pode alinhar e manter a pista no número 10. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, comenta, Fresno 2. E 304, foi autorizado, uma centena com 8, ajuste 1500. Ele pôs o Fresno 0, tá 3304. Bom, cenário 6312, com informação. Tem um cachorro na Alfa, no lado esquerdo. Entretanto, a operação da Estrela já avisou que está longe da aeronave. Só para informação. Positivo, vamos visual o documento. Júlio, sente, aguarde. De Juliette, atenta a esteira do Airbus, autorizada a decolagem. O vento é 120 com 10. Três, 304 aos 30, direita 219. Aos 30, direita 219. Salvador, tá 3304. 3304, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, tá 3304. 208, ajuste, saldo 1015, 120 com 10, autorizado a decolagem. Pedido de decolagem, azul 4208. Júlio, aos 31, 198, bom voo. 198, Júlio, é escravo, é. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, decolando a disputa. Vitorinha Juliette, este é o controle Salvador, prossiga visual, chame no Traverso, fora da barra. O azul aos 33, controle, 19-8, bom voo. Bom domingo, senhor. Salvador 4208 na Puca. Azul 4208, deixa o controle, meu cordial contato radar. A sua escuta vai subir 370 na Puca, Azul. Brasília, autorizado, 320, upper width 10, decola 10, direita, corrigindo, esquerda, bombo, alfa, saída, controle 1198, transponder 5466. Na escuta do solo? Minha 25, só pra informação, tá muito ruim a transporta com o Thiago, eu não consigo piar. Nível 240, só um minuto que eu vou confirmar. Relógio no 104, autorizado no ataque. Dois vezes cinco, mantém escuta, vou contatar o centro, só um minuto. Na escuta. Arma 225 na escuta. Qual nível que solicita? 240. 240 inferior. Não copiei. Tem, só um minuto. Frequência livre. Salvador Salvador, muito bom dia, Gol 923. No 923, Guarulhos, autorizado, nível 360, vou ter 50, decolo no 0, direita, é o letra BDS, controle 1198, transponder 5460. Está autorizado 360, decolando da 10, intercepta por 50, Israel, Leda, Pitev, 119.8 controle, os transponder 5460, para o 923 da Gol. 923 está confirmando, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, para posicionar. Afirmativo. Salvador, Gol no 435, incidente da Kilo, na remota, o Porto Seguro, 240, aliás, Ilhéus, 240. 435, autorizado Ilhéus, 240, decola 1-0, de né, curva direita, saída da Euleda, controle 119.8, transponder 5462. Decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda, 5462, 119.8, o 240 está autorizado, 143. Chama o posicionar, 435, confirma, está no remoto no parte 3. Tá em frente ao terminal de logística aqui da Infraero, querido. Firmativo, parte 3, sim. Ok, parte 3. 5, aguarda cópia, foi em contato com o centro do CHG. É 225, autorizado Brasília, 240, via 142. Decola no 0, primeira curva esquerda, pega Momo, transição para ataque. Controle em 119, decima 8, transponder 5466. Direita, via em Alfa, no ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8-6, otimista 1-0 no 5. Via Alfa, 2.6, volta abaixo. Salvador, Azul 4039, informação Kilo, para Copia, Campinas, 360, foi o propósito. 4039, Campinas, autorizado, 360, via perto 1-6. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leta, Brite. Controle 119, decima 8, transponder 5465. Desça para 5.000 por 1.015, Itapituna para o ILS. Mantenha a velocidade para ingressar com o número 1 para pouso, TAM 3732. Armazeno, para Itap, descendo para 5.000, TAM 3732. De forma que teremos contato com o CDC. 7. American 980, speed show to be 250 knots. 250 knots, speed American 980.